Atenção, programa não recomendado para menores de 18 anos. Eita caralho, começando então aí mais um episódio do Fortuna e Virtude, esse podcast maluquinho, gostosinho, crocante, cheio de coisas especiais, cheio de bobagem, cheio de delícias e coisas espetaculosas que você pode ouvir e compartilhar com seus amiguinhos e achar um absurdo, por que não? Porque a vida é cheia de absurdos. Inclusive esse improvisinho, nada escrito, completamente diferente do episódio anterior e que provavelmente você deve estar achando ridículo, mas mesmo assim vai escutar até o final. Pois é, senhoras e senhores, Pokémon GO é uma realidade. Pokémon GO é um caminho sem volta. Um monte de marmanjo andando por aí, marmanjo com barba na cara, procurando um pouquinho de diversão. O que eles querem? Uma biqueira pra comprar um braseado? Putaria? Furdúncios? Brigas generalizadas em bares porque tá todo mundo bêbado? Não. Eles só querem aquele bubassauro que tá ali atrás da árvore mesmo. Ô, molecada. Vão tomar no cu, né? Vão tomar no cu. Se vocês tivessem, sei lá, 12, 13 anos, beleza, mas mano, vocês estão com 25 e 26, caralho. Porra. É lógico também que eu não quero que vocês saiam por aí, sei lá, se drogando e batendo em mendigos. A questão não é essa. A questão é, sério que vocês não têm uma diversão melhor do que, sei lá, ficar clicando numa tela atrás de monstros que não existem? Se o jogo tivesse pelo menos algum tipo de desafio, eu ficava quieto, mas não tem. É você pegar Pokébola e jogar nele e já era, é só isso. Aí depois vocês ficam reclamando que o povo fala que essa geração mais leite com pera que já existiu. Óbvio, né? Óbvio. Olha isso, mano. Olha o que vocês estão fazendo. Ah, mas... eu tive que invadir um supermercado pra pegar um Bulbasauro. Ah, eu tive que... invadir um condomínio para pegar um Charizard. Mano, olha o que você tá falando pra mim. Você tá escutando? Você tá tendo que invadir uma propriedade privada pra pegar um bicho que não existe, uma coisa que não está lá. Sem usar nenhum tipo de psicotrópico, tá ligado? Isso é loucura total, mano. O melhor de tudo isso foi a campanha que o Mac criou. Filho meu, não invejas um homem violento e nem siga nenhum de seus caminhos. Ah não, isso é Racionais. Desculpa. O Ministério da Cultura diverte. O Enem é mais importante que Pokémon GO. Mano, qualquer coisa é mais importante que Pokémon GO. Sua vida inteira é mais importante que Pokémon GO. Bom, de qualquer forma, o jogo ainda não foi lançado no Brasil. Então não existe nenhum comentário extra sobre cagadas de que nós BRs temos feito com, né, esse joguinho que tanto está atraindo a atenção de marmanjos viciados em monstrinhos fofos que não fazem nada a não se atacar seus adversários virtuais. Caso alguma merda aconteça quando o jogo for lançado, talvez, eu disse, talvez a gente comente por aqui. A gente, no caso, eu só, porque eu não vou, enfim, fazer um episódio inteiro só de Pokémon GO. E no bate-papo de hoje, duas convidadas, olha só, a mulherada tomando conta do Fortuna e Virtue. Foi um bate-papo bem legal, assim, bem escatológico. Então já peço que, se você gostar, curta e compartilha. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, se você estiver ouvindo pelo próprio site, compartilhe o post lá no Facebook com seus amiguinhos, no Twitter, enfim, em todas as redes sociais que vocês tiverem. Procedimento básico, né, de consumo de conteúdo na internet. Agora existe a opção de você ouvir direto no post do blog, então você não precisa Se você quiser consumir menos dados, você pode ouvir só o arquivo de áudio, então ele faz um download de menos dados, né? Se você às vezes estiver usando o celular e tudo mais. E sempre existe também a possibilidade do download, ok? No post, caso você queira ouvir em outro lugar, se você queira ouvir no carro e tudo mais, né? Principalmente para você que não conhece a plataforma podcast, então eu acho legal dar um pouco dessa lembrada nas opções que você tem na hora de ouvir. Então, voltando, você pode ouvir direto no post, você pode ouvir no YouTube e você pode também baixar o arquivo em MP3 para você colocar no seu pendrive e ouvir, sei lá, no carro, em qualquer outro lugar, beleza? Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A conversa entra agora, o episódio não acabou, mas eu acho legal desse aviso pra vocês, então escutem, porque está bacaninha, está bacanoso. Foi muito engraçado e tem várias histórias que merecem ser ouvidas, beleza? Qualquer coisa, mande um feedback, mande um e-mail, comente no blog, mande-me inbox e tudo mais, e a gente vai se falando aí, beleza? Sugestões de pauta também eu tô aceitando, e se você quiser participar do podcast, eu também tô aceitando. É só falar comigo. E é nóis que tá pro chão. Valeu, falou! Pode ir falando, não para não, eu só tô... Falar o quê? Qualquer coisa, mano, eu só tô gravando pra então, poder ver a qualidade da parada. Linguiça recheada. Sei. Sabe aquelas que vai queijo no meio? Uhum. Você sabe onde vende? Você fala linguiça... Açougue, né? Linguiça cuiabana. É, linguiça cuiabana. Linguiça cuiabana. Acho que qualquer açougue vende uma linguiça cuiabana. Ela é tão gostosa que devia chamar boquete. Ai, ai, ai. Valendo! Nossa, quase que eu estouro. Ah, eu falo muita merda. Muita merda? Muita, muita, muita. Parece até que eu como cocô. De tanta merda que eu... Você come cocô, Vivi? Não, como cocô. Não come cocô? Não. Ainda. Acho que quando eu ficar senil, assim, me largarem num asilo, talvez eu coma meu cocô. Que absurdo, mano. Então faz assim, ó, já que você não come cocô, se apresenta aí então pra gente. Não, pra quê? Ah, se apresenta, caralho, pra as pessoas saberem com o que elas estão lidando, né? Pô. Porque assim, é ruim você estar escutando alguém que come cocô qualquer. A gente quer alguém que coma cocô específico. Cocô gourmet, né? Cocô gourmet. Vai lá. Exatamente. Com os terquinhos. Exatamente. Nossa, que escatologia, mano. E fez num banheiro limpo com Mr. Músculo. Exato. Então se apresenta aí, por gentileza. Tá. É, eu sou a Vivian, irmã do Gabriel. E a gente é da hora, nossa família é legal. Você lembra da nossa infância? Algumas coisas. Do que especificamente? Não, cara, me fala aí uma memória assim, da hora. Uma memória da hora? Não precisa ser da hora, pode ser de pode derrota. Ser lamentável. Pode ser de derrota também. Mas a gente já chegou a isso, não tem nem... Não, cara, não. Três deixa minutos fluir, a gente já vai fluir, falar sobre deixa derrota. Fluir. Eu não sei, eu não lembro nada de derrota. Aliás, essa gravar assim, um do lado do outro, pega muita... Parece muito rádio, né? Às vezes... É sério, eu acho que parece muito rádio. E... Não... É esquisito editar assim. Eu já editei... já fiz edições de conversa assim, live. E por incrível que pareça, são os tipos de gravação que menos precisam de edição. É... Porque flui mais. Não, não é só porque flui mais, mas porque os espaços de silêncio são menores. São. Então, quer dizer, você precisa cortar menos silêncio. E como você tá um do lado do outro, fazendo... Tá um olhando pro outro e tudo mais. Ganha-se dinâmica que quando você tá distante, gravando por Skype, outro tipo de plataforma, você não tem. Isso é muito legal quando gravar mas, junto. Então, assim. É porque quando você tá do lado da pessoa conversando com ela, se você esquecer do microfone, é uma conversa normal. Exatamente. Mas mesmo com o microfone na frente, tem que ser normal a conversa, caralho. Não, mano. Senão... Eu tô dizendo assim, que às vezes... Porque assim, quando a gente tá conversando com alguém por Skype, por exemplo. Sim. A pessoa tá do outro lado, então, tipo, você não tá tendo contato com ela. Então você sabe que você tá falando com o microfone, a pessoa tá escutando do outro lado, mas mesmo assim não é aquele contato, entendeu? Sim, entendi. Um do lado do outro já é diferente, já flui mais. Entendi. E aí você começa a falar muita coisa. Mas por que você entrou nesse assunto? Eu não sei, eu me perdi completamente do que eu tava falando. Talvez. Talvez. Vai comer a colesterol. É cocô, né? É de família. Nossa mãe alimentava muito bem a gente. Você sabe que hoje de manhã eu tava pensando sobre... sobre dinossauros, porque tem um perto aqui. Você pode ouvir. Mentira. Lógico que é mentira. Onde que alguém vai acreditar que tem dinossauro aqui, né? Onde a gente mora? Onde a gente mora pra ter dinossauro, né? Eu tava pensando de manhã, só eu já esqueci de novo o que eu ia falar, que beleza. De manhã que você tava pensando. Não, mas o que a gente falou antes? Não, porque eu falei de dinossauro, eu ia fazer uma piada, mas eu acabei esquecendo sobre o que eu realmente tava pensando de manhã. Sobre o que a gente tá falando antes? De cocô. Não, de comer cocô e de que ser de família. É, de família que a mamãe alimentava a gente. Não, mas não tem nada de... Porra. Era uma história boa, mano. Você fez eu esquecer da história. Hoje maldição. De manhã, volta. Foi hoje eu não de lembro, manhã, não adianta. Eu tava hoje de manhã pensando sobre dinossauros, mas porque desconcentrou. Eu esqueci completamente o que eu ia falar. Não, cara. Pera, vamos voltar. Com... Ah, lembrei. Mas... Ai, caralho, quase estourou aqui. Foi mal. Não, acho que esse grito eu vou tirar, porque vai, eu vou ficar surdo, mano. Eu tava pensando sobre... A gente tava falando de comer cocô. Ah. E de que esse é o segundo episódio do podcast já... E é o segundo que, mano, rola uma anarquia de assuntos inacreditável, mano. Mas você convive com gente estranha. Isso, tudo bem, mas eu fiquei pensando assim, quem que quer ouvir sobre pessoas que comem cocô? Tipo, olha um assunto, mano, não tem... E eu tô reparando que esse assunto, esse episódio até agora tá metalinguístico. A gente tem um podcast falando sobre podcast, a gente tá falando sobre episódio anterior, sobre... Você vai então, se perder. Dizer, eu vou me perder de novo, evidentemente. Assim, que os pais, eles carregam com eles uma figura de... Tudo bem que você vai crescendo, vai diminuindo a frequência, mas eles carregam com eles uma visão de... Olha, faça as coisas certas. Olha, não beba. Olha, não faça isso, não faça aquilo, entende? Sim. E tipo... Se os pais têm acesso às coisas erradas que você faz, te causa um certo constrangimento. Porque você quer mostrar que você aprendeu direitinho as coisas. Uhum. E aí, por isso que eu acho que dá esse meio pé atrás, assim. Fala, oh, entendi. Ainda bem que minha mãe não usa internet, sabe? Acho que isso acontece com todo mundo. Mas tem um porém nessa história toda. Um porém grande, inclusive. Porque caso sua mãe... seu pai, e de vocês também, queridos ouvintes. Se eles usam a internet ou se eles não usam, os que não usam, se começarem a usar, também vão ver conteúdos de cunho duvidoso. Porque o ser humano gosta do duvidoso, não, gosta daquela... Tudo bem. Não necessariamente a sacanagem em si, mas gosta de ver, sei lá, cada um tem uma particularidade que não gosta de falar. Não, então, entendeu? Foi o que eu disse. Com o tempo... Essa imagem vai sumindo, mas ela não some completamente. Tipo, você entende, conforme você cresce, você entende que seus pais são seres humanos iguais a você, que eles foram filhos também, entende? Sim. Só que o sentimento fica, sabe? Tipo, putz. A não ser que você tenha um pai e uma mãe muito porra louca que fala, ah, foda-se. Tipo, quando você cria seu filho bonitinho e daí ele vira otaku. Entra de Naruto no shopping. Ai, ai, ai. Você sabe o que eu tô esperando? O primeiro processinho chegar. Pra você, né? Pra você. Ai, ai, ai. Será que a gente tem que pôr um aviso, assim, todo o que é falado neste podcast de conteúdo fictício? Fictício, com certeza. Eu não como cocô. Ai, ai. Eu sou a Laís, sou a membro do meio da Figueiredo. Fiz pipoca e queimei meu dedo. Ou seja, uma perfeita, uma come cocô e a outra é idiota. Sou. Essa é a família. Sou conhecida como a idiota. Justo. Ou injusto, né? Vai saber, não dá pra... Injusto pra caralho. Nossa, não tem amor próprio, menina. Ai, meu Deus do céu. É sério que eu não vou poder comer pipoca? Ué, mas aí fica aquele barulho de cavalo pastando. Será que essa é a menina conhecida pra que pasta no meio do programa? Ela já é conhecida como cavalo, né? Por causa dos dentinhos. Vai cagar. Quer que eu comece? Eu começo. Não. Sem humilhação gratuita aqui. Ó, a última vez que você quis me humilhar, seu ovo ficou pior. Mano, isso tem várias interpretações possíveis. É melhor a gente não entrar nesse mérito da questão do ovo. Olha, meu ovo ficou muito bom. Sobre dívida. Puta, dívida. É o que você tá me devendo. Justamente. Vivian, quanto mais ou menos eu tô te devendo? Só pra eu saber, assim. Da última vez que eu contei. Só pra eu saber se eu ainda posso ficar vivo, né? Ou eu tenho que me preocupar nos corredores da faculdade. Porque outro dia eu tava andando. Fui fazer xixi. Tinha um cara de terno e óculos escuros assim parado. Sim, velho. Porque é esse cara, né? Deve ser do direito e tal. Mas porque, né? Terno e óculos escuros, ou você é do MIB, homem de preto, ou você faz direito, não, na ERP. Que bosta, velho. Aí como. Ô, tiozinho da Pureira. Aí eu entrei no banheiro e. Fui fazer o meu pra piscar, né? Manja. Fui, aí eu entro no banheiro assim, eu escuto um cara batendo pau na porta. Não, passos isso, justamente. E eu falei assim, vixe, mano, o cara da limpeza agora, será que, sei lá, o Maurício? Você não escutou? Caralho, aí meu cu tinha fechado, maluco, porque não tinha passado nada, tá ligado? Nem sofro. Nem sofro, velho. Nossa. Eu ia peidar e ia sair. Não. Tão fechadinho que ia estar, mano. Eu ia ficar louco, hein, mano. Não. Cara, a altura que foi o bagulho. Quando você for rir, ri pra cima, daí. Eu não quero se for rica, finge que você é rica. No caso, eu sou. A orelha vai do... Ok, continua aqui. Aí, mano, é legal que esse podcast é cheio de digressões. Hoje tá assim, inclusive. Aí eu saí o cara de preto lá, velho. Só que ele não tava fazendo absolutamente nada, tá ligado? Ele tava lá, tipo... Vendo você mijar. Não, porque eu mijei dentro da privada, entendeu? Porque foi, sabe, alarme falso? Pra evitar, já que eu tô aqui, eu vou fazer xixi. Foi tipo isso. E aí, depois que eu pensei, falei, porra, será que a Vivian tá mandando pessoas não conseguirem? Porque eu acompanhei ela. Quanto eu te devo? Só pra saber se eu não tô correndo risco de vida. Quanto? Ah, não é muito não. Entendi. Não, é o suficiente pra eu não correr o risco de morrer, é isso? É o suficiente que você tá devendo muita coisa. Não, é o seguinte, o Gabão uma vez me deveu uma grana, né? Porque queria ver o show do Roger Waters e tal. Aí a nossa eu tô te devendo, eu tô de, eu te devendo o Roger Waters também. Cínico. Vai escutando. Sério? Só mesmo? Deixava assim o Gabão. Aí o Gabão também tinha lugar pra ficar lá em São Paulo, né? Falei assim, não, Gabão, eu pago o show ingresso. Esse, caralho, tô estourando. Show esse que você foi também, né? Fui, não, aí vai escutando. Isso serve pra você, viu? Pra você já se acostumar. Aí eu paguei e tal. Aí o Gabão demorou tanto pra pagar que falei, Gabão, fica de aniversário, meu filho, ó. É nóis, foi legal, já era, beijo de luz. É, mas comigo não e funciona. E aí foi assim. Isso. Mas não foi muito, igual você, assim, ele meu te Deus. Deve bastante. É, esse foi o episódio onde os futuros patrocinadores vão ouvir e falar assim, não vai ter patrocínio. Não vai. Porque estamos vai. Mexendo com um caloteiro. Gostaria de falar mais alguma coisa sobre a minha dívida? Não, é pop scam, hein? Um dia eu cobro. Quer dizer, você veio falar uma coisa pra me deixar com mais medo ainda, é isso? Não entendi. Tá foi certo. Esperto na vida, 30 tá anos certo. Já tá na hora. Que fazem. Eu acho que o negócio não é comer tá... cu e buceta. Também. Mas eu acho que o negócio não tá em cobrar a pessoa. Se você cobra a pessoa, a não ser que você seja um banco e seu nome vá pro SPC, diga assim. Se você cobra a pessoa, a pessoa vai ficar com raiva de você, porque você tá cobrando demais. E a sua vida pode estar em risco. A pessoa vai ficar com raiva. Tô falando de agiotas, né, no Sim, caso. É. O negócio é avisar uma vez só. Então, assim, ó, eu nunca pedi nada emprestado pra agiota, graças a Deus. A pressão é maior e a pessoa fica o com medo. A consciência de tipo, eita, fulano não falou nada. E aí? O que eu vou fazer? Eu não sei o modus operandi do agiota, né? Eu desconfio e acho que ele dá um aviso preliminar. E o aviso preliminar que ele dá deve doer, assim. Deve... não deve você ser não... muito agradável. É, você deve ser... Pra você lembrar, eu mas, acho. Mas é questão de que avisar uma vez basta. Não, tudo bem, avisar uma vez basta. Mas o aviso que o agiota dá... É embaçado, mano. Tipo, ele vai te bater, ele vai te dar, sei lá. Mas não vou fazer isso com você, se né? Se você seu filho. Ah, você tá falando de você. Caralho, ó, que ele escrota. Tá te dando dicas tá... pra você cobrar o seu dinheiro, você não tá entendendo. Puta que pariu, agora que eu saquei, mano. Que merda. Tudo bem que vai ter um segurança aqui, outro lá. Mas... Então o cara da Dona App era realmente um contratante seu. Eu não disse que é. Entendi. Entendi. Mas fique esperto. Entendi. What we do here is go back. Teve um dia, lembra aquele dia que a gente foi no cinema de Toy Story? Lembro. Deu merda aquele dia, né? Antes do Toy Story. Deu muita a gente... merda. Que também é uma outra história que vale a pena ser contada. É, depois, então, evidente, outro episódio. Deu merda. Só que assim, pra encurtar, o que, que o Gabriel fez? Eu e a Laís, a gente, eu tenho uma diferença de 8 anos, né, Gá? 8 anos. Então, eu era bem mais nova que o Gabriel e a gente saía muito com... Quer dizer, você continua bem mais nova, né? Porque a distância de idade não mudou. Não, caralho. Hoje eu sou só 6. É. Tô chegando, inclusive, fica esperto. Tô não rola isso. Ah, e aí? Não, então, aí a gente... Tipo, eu era bem mais nova do que eu sou hoje, entendeu? Justo. Aí o que aconteceu? O Gabriel, idiota, ele pediu 1 litro de coca pra cada um. 1 litro de coca pra ele... 1 litro de coca pra Laís, 1 litro de coca pra mim. Como você pode perceber, era tempos em que era barato. Era barato. Não precisava ir nas americanas pra comprar coisa. Essa que é Laís, assim, Laís GTA, ó. É. Laís GTA. Campão, vida louca. Não, porque eu não sou assim não, mano. Daí Laís GTA, velho. Mas é o campão, vida louca. Uh-huh. Você sai campão. Então sai vai. Continua a história. Você luta Muay Thai. Eita, eita caralho. Nem eu, porque eu nunca mais voltei. Vai, continua a história. Nossa, perdi o fio da meada. Você comprou 1 litro de refrigerante pra cada um. Não, o Gabriel comprou 1 litro de refrigerante pra cada um. Eu paguei dessa vez o refrigerante? Mano, eu não lembro. Porque eu não lembro. Na foi toada que deu uma confusão. É. Ah, teve a confusão do refrigerante. É. Pode crer. Foi uma merda atrás da outra. É, aí a gente entrou no filme do Shrek. No meio. E aí, no meio do filme do Shrek. É, e aí a gente descobriu que não era o Shrek, era o... É, porque, né, a gente não queria o Shrek, a gente queria o Toy Story, o cara tinha vendido o ingresso errado. Aí, beleza. Aí, tudo bem. A gente assistiu o filme e tal. E aí, filme vai, filme vem. Filme no meio, assim, me deu uma vontade, assim, de mijar. Peraí. Não. A gente não assistiu o Shrek no meio. Não, a gente não, a gente voltou, teve todo um hiato. Você quer que eu conte a história dele? Não, não precisa, não precisa, não. Não, é porque parecia que a gente tinha assistido o Shrek pegado do meio. Não. Mas é que houve um hiato aí entre a gente foi o Shrek pra sala e a cela certa, isso. E aí, mano, no meio do filme do Toy Story, me deu aquela vontade de mijar. Eu falei, pensei comigo, né? Ah, acho que dá pra aguentar. Filme animação não dura mais que uma hora e meia. Beleza. Aí passou. Aí em vez da idiota parar de tomar coca, não, continuou tomando a porra da coca. Aí, cara, tava assim, 10 minutos pra terminar o filme. 10 minutos. Aliás, eu assisti o final desse filme ano passado, de tanta trauma que eu fiquei. Faltava 10 minutos pra terminar o filme, eu falei, eu não vou aguentar. Aí eu falei, Laís, eu vou no banheiro. Cheguei no banheiro... Tinha terminado outro filme. E a fila, mano. Nossa, fila de banheiro já é grande. Fila de banheiro feminino. Enorme, enorme, enorme. Eu só sei que eu fui empurrando as véias. Fui empurrando. Eu falei, sai da frente. Sai. E caiu bolsa no chão. Me xingaram pra caralho. Aí, cara... E eu segurando, sabe quando você, assim, tá ajoelhando no chão de tanto espremer a perna, assim, pra segurar o xixi, cara? Eu bati na... Eu surrei a porta que a moça tava. Aí ela abriu a porta assustada. Cara, no que eu fui entrar, eu mijei na calça. Na frente de todo mundo. Não deu tempo. Não deu tempo de fechar a cabine. Não deu tempo. Todo mundo viu mijar na calça. E aí eu comecei a chorar na frente de todo mundo. E ninguém me ajudou, todo mundo ficou rindo. Não existe amor próprio, né? Você faz isso na calça, na frente, você vai chorar. Cara, não tinha o que fazer. Tinha, mano, tinha culpado. Culpa de vocês. Mas é maior desse. Banda de aí... puta! Fica rindo de mim! Suas virgens! A minha sorte! Suas virgens! Isso aqui, ó! Fimoso de elefante! Fimoso de elefante! Esse rapaz! Tem ódio nunca, desse rapaz! Nunca fez nada! Nunca fez nada! Fimoso de elefante! Tá achando que você tá onde? Bom, seu virgem! Ele gosta de atrapalhar a história dos outros. Desculpa. Aí, seu cara... Seu virgem! Aí... A minha sorte é que naquela época não tinha celular ainda. Não era popular celular. Até tinha, mas as câmeras de era muito... meio não, megapixel. Cara, tá, e era muito caro ter celular também. E aí foi minha sorte que... Porque eu fiz xixi na frente de todo mundo. Todo mundo riu. Eu comecei a chorar e tranquei com tudo a cabine. E fiquei lá. Aí eu tirei a calcinha. E, mano, era calça nova. Eu tinha acabado de comprar a calça, era a primeira vez que eu tava usando a calça. A calcinha era velha. Nossa, que dó, mano. Tá assim. Aí, cara, eu tirei a calça. A calça tava parcelada ainda. Tava, eu tirei a calça. Não, e assim... Das 36 que faltavam. Marisa, cartão Marisa. É, aí eu tirei a calça, tirei a calcinha, pendurei. Eu falei, mano... E agora, caralho? O tênis tudo mijado. Porra, mas você mijou pra dar um caralho, hein, mano? Eu mijei tudo na calça. De refrigerante. Porra! Eu mijei tudo na calça, molhou. Só não molhou a ponta da meia. Caralho. Aí, Aí que aconteceu? Aí que aconteceu? Eu pendurei tudo e fiquei chorando com as coisas penduradas. E aí eu ouvi um Vivian. Quanto parede, isso que você fez, todo homem quando brocha faz, né? Fica chorando com as coisas penduradas. Aí, cara. Eu ouvi uma voz assim, Vivian. Aí eu falei, ai, a Laís, meu Deus, graças a Deus ela me achou, né? Aí a Laís, aí eu falei, tá aqui, tá aqui. E aí não tinha ninguém no banheiro. Aí eu abri a porta, ela entrou, aí ela viu tudo mijada. Aí ela falou assim, nossa, o que a gente vai fazer, né? Eu falei, Laís, eu não sei. Aí eu comecei a chorar pra ela, falei, tá tudo molhado, ó. E o filme começou. Já tinha acabado. Né? Molhou tudo, Laís. Como é que a gente vai fazer? Aí, sabe o que a Laís fez? Ela pegou a calça. Cagou na calça. E começou a secar no secador de mão. Porra, uma boa solução, mano. Aí eu ficava lá, aí chegava alguém e eu escondia a calça. Foi uma boa solução, pô. Foi uma boa solução. Foi. E aí, deu pra dar, assim, uma leve secada. Porque assim, eu tinha colocado a calça do avesso. Ia ser pior. Porque assim, era como era a última sessão de cinema, não tinha ninguém no shopping. Assim, era a última da última sessão. Porque assim, dentro da sala de cinema tá escuro, foda-se, né? Ninguém vai olhar pra sua calça. E aí a Laís falou assim, ó, para de chorar. E a gente fala que você vomitou. A gente fala que você vomitou, alguma coisa assim. Falei, não, então tá bom. Só que quem tinha... Nesse dia, a gente tinha ido no cinema com o Danilo, né? Sim. E o Danilo tinha carro e a gente ia voltar com o Danilo. Sim. Mano, como é que eu ia voltar mijado no carro do cara? É a primeira vez que eu tô vendo essa história, eu não sabia. É, né? Sério, mano, eu não sabia disso. Não, eu nunca aconteceu isso, né? Só eu você sabia. Aí eu falei, velho, como é que eu vou voltar mijada no carro do cara? E mano? O cheiro? E eu acho que me preocupa é o cheiro, né, mano? Não, não. Aí, eu e a Laís, a gente pegou um monte de panfleto do Magazine Luiza. Eu passei e falei, peraí, eu vou pegar. E peguei, tipo, quilos de panfleto. Pegou um monte. E a gente forrou todo o banco do carro do Danilo. Sem vocês verem. Como vocês entraram antes no carro? Não, a gente entrou. Não. A Vivian não sentou. Não sentei no banco. Foi ela assim, ficou ó. Meio... Caralho, mano. A gente entrou no carro. Esse movimento foi ninja, hein, mano. Eu não percebi. Ele deve ter percebido. Não é possível. Não, mano. Não percebeu. Não percebeu. Porque ela sentou atrás Ninguém dele. Perguntou? Falou, mano, vocês estão arrumando aí, caralho. Não, cara. Porque foi assim. Eu acho que vocês estavam muito emocionados com o filme, né? Foi foda. Foi me foda. Não, então, o que a gente fez? A gente entrou no carro. Eu não sentei no banco. Ela ficou tipo... E a Laís foi colocando os panfletos assim. Eu fui colocando também. Aí eu sentei em cima dos panfletos. Pra não molhar o carro. Pra não molhar o carro. Aí o que a gente fez? Pro cheiro não dar cheiro. A gente abriu... A janela. E nem tava calor. Tava muito frio. Mano, que frio. E aí, viagem, pra ficar ventilando e ninguém sentiu o cheiro. Justo. Aí foi chegando perto da casa da nossa casa, né? Na esquina, assim, eu falei, Laís, é hora de pegar os panfletos. Que eu acho que daqui minha perna consegue aguentar a ficar em pé sem encostar minha calça. Minha calça no banco. Aí a gente catou os panfletos. Oh, eu tava tão mijada que saiu o layout do panfleto, mano. O papel ficou muito molhado. Ficou até branco. Hoje tem escrito na sua virilha Magazine Luiza, né? Tá tatuado de layout. E nisso que eu tinha secado a calça. Não, e aí a gente tirou tudo os panfletos. E aí eu saí do carro, cheguei em casa, tirei tudo e fui tomar banho. Justo. E contei pra minha mãe chorando, lógico, que a mãe é um homem, amigo. Que não te julgo. Situação escrota. Ai, meu Deus do céu. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Eu acho que você devia contar a história da Lan House. adivinha? Eu acho. A história da Van House. Porque assim, ó, esse episódio foi de essencialmente escatológico. Essencialmente escatológico. Nossa, eu acho. Chave de ouro essa história. Eu acho. Eu não, eu já tô queimada. Eu acho que você deveria contar a história da Lan House. Não. Ah, você vai contar a história da Lan House? Não vou. Vai não contar. Não vou. Não vou. Ai, meu Deus. Esse daí eu guardo. É nada, você é mó boa de contar essa história, mano. Já contei vários churrascos, essa história é mó da hora. Claro que seus não. Amigos da faculdade vão conhecer essa não história? Conhece, ah, não conhece. Vão conhecer não. Agora. Mano, sério que você convive com essas pessoas há 4 anos, quase, e eles não sabem dessa história? Não, e nem vão saber. Não é possível. Ó, então cobra a Laís aí, ó. Você que é da faculdade dela e tá ouvindo esse podcast, você vai passar pros seus amigos que você tá participando? Gente, mas eu já obrigue ela a negócio. Contar a história da Lan House. Que é uma puta de uma boa história. Tá, eu era uma criança. Puta de uma boa história. Vai, eu era criança. Você vai contar a mesma história? Eu não sei, eu tô com vergonha. Não, decide, você vai vergonha. Ou não contar? Ai, não sei. Tem outra deixa... história mesmo. Você tem outra história? Não, não deixa tem. A menina respirar, vai. É, porque eu tô falando assim, se você for contar, me fala, porque eu faço o corte e começo com você contando. É isso que eu quero fazer. Mas foi o seguinte. Foi. É que quando a gente era criança, tinha a Lan House em frente o bar do papai, né? E aí toda sexta a gente ia jogar videogame, a vovó pagava umas 3 horas pra gente ficar lá na Lan House. Aí esse dia. Isso, começo tava... dos anos 2000. Isso, é, faz muito lembrando que, tempo assim, atrás. Foi na época das Lan House, né? É, era no que auge. Que a internet era super cara, não tinha como ter em casa, sim. Né? E a gente nunca foi playboy, então a gente nunca teve computador, só nem teve agora, pau. Recentemente a gente teve. Então a gente era obrigado a consumir Lan House. E era e super era assim, divertido. Não, e sob a condição de ser uma vez por semana. É. Então tudo que a gente fazia na internet, então assim, tudo que a gente tinha pra fazer na internet, a gente tinha exatamente aquelas horas, que deveria ser umas 4 horas. É, era muito. Porque era o tempo que o bar ficava aberto. Quer dizer, o tempo que a gente ia pro bar e ele... Sei lá, a gente ia umas 8 da noite e ficava lá até fechar. Era até uma sexta-feira feliz, né? Isso. Mas, ó, você tá falando de bar, anos 2000 era tudo criança, então explica essa história do bar. Sim, não, meu pai era dono do bar. Que e não era, é, e era um bar, assim, era bar de faculdade, era em frente de faculdade, então só dava estudante, não tinha, sei lá, bebuns e pederastas, era um... Não era assim. De vez em quando. E não rolava trabalho infantil também, a gente não trabalhava, por isso que a gente ia pra Lan House, inclusive. E tudo que a gente fazia na internet era meio esse dia. Sim. Então assim, imagina hoje você usando a internet uma vez por dia. Uma vez por dia não, uma vez por semana. Com essa quantidade de informação que tinha e tudo mais. Então, nossa, uma vez por dia a gente já era freak out já. Então a gente era assim o nosso ritmo. Então era esse o contexto, pode continuar. Sim, e eu sempre fui meio eufórica assim, né? E chegava sexta-feira e falava, puta, é hoje. E aí eu tava lá no bar... Aí eu tava indo, e tipo, o banheiro que a gente usava era no fundo do bar. Aí eu estava indo pro banheiro, porque deu aquela cólica. Sabe aquela cólica que você fala, é agora. Aí eu fui pro fundo do bar, e nisso minha avó gritou, falou, Laís, vamos na Lan House, a vovó vai pagar pra vocês, não sei o que, tananã. Não pensei duas vezes e voltei. Falei, não, essa cólica aí foi só um peidinho, sei lá. Aí tudo bem, aí a gente foi na Lan House, brincou na Lan House. E na Lan House... Calma aí, deixa eu respirar. Volta do da vovó. Aí eu fui pra Lan House, e na Lan House dava umas... Não, faz muito tempo que eu não contei essa história, peraí. Aí no meio lá, eu tava jogando, entrei no set da Barbie, da Suzy, jogava os joguinhos de memória. Aí no meio do... Peraí, eu já tô de rir. Que barra, caralho. Segura os agulhos. Pelo amor de Deus. Aí no meio do... Calma aí que eu me enrolei. Aí no meio da jogatina, vinha umas cólicas muito bravas. Aí, quando vinha essas cólicas, eu soltei a peidava, né? Não, tá... É só o peito. Ai, eu morri, já não vou conseguir, peraí. Não consegue mais essa. Calma, deixa eu respirar. Tá, fica quieta que você tá me... Bom, aí passou 4 horas, e nessas 4 horas, essa cólica que vinha, essa cólica que voltava... Vinha forte. Cólica verdadeira. Verdadeira, de fazer careta. Bom, enfim. Aí eu saí da lan house, a gente saiu, o bar já tava fechado, a gente entrou dentro do bar pra esperar a gente, os meus pais arrumarem pra gente ir embora. Ai, meu Deus, tá chegando. Aí nessa parte... Aí, na hora que a gente tava sentado lá, subiu um cheiro. Mas eu fui muito otária, né? Porque, tipo, a dor de barriga passou. Patético agora. Não sei o que é pior, eu nunca me dei conta disso. Peraí. Calma. Aí a gente tava lá, subiu um cheiro. Um cheiro de bosta. E aí. E a cólica já tinha passado. E a cólica passou, mas eu nem me dei conta da cólica ter passado. E eu sentado. E eu sentado no banquinho lá, e todo mundo, nossa gente, que cheiro, que cheiro. E na época, a minha mãe cuidava da minha priminha, ela era de colo e usava fralda. Aí um cara lá, um cliente que tava lá no bar ainda, virou e falou assim, ah, não é a fralda da nenê que tá... Que você tira. O cliente sentiu o cheiro, né? Nossa! Ai, graças a Deus, tinha um bebê. Eu não sei o que aconteceu comigo esse dia, velho. De verdade. Aí eu ia minha mãe procurando. Aí o cliente foi embora e o cheiro ficou. Eu falei, não é o cliente. E ficou. Aí eu percebi que quando eu sentava, abafava. Gente, isso é muito humilhante. Lembrando que eu tinha 10 anos, tá, gente? Aí eu falei, gente, mas sou eu? Aí eu me dei conta que era eu o cheiro. E eu fiquei quieta. Eu não falei nada. E todo mundo procurando o cheiro. Aí minha mãe virou e falou assim, acho que é a sua avó. Será que ela fez cocô na calça? Aí eu fiquei quieta. Não falei nada. Aí a gente foi pro carro e o cheiro... Aí o cheiro acompanhou. Aí a gente deixou... Aí tem sempre aquela desculpa no carro, né? Nossa, cheiro de garapão. Aí sempre nisso, culpa o garapão, né? Nunca... Aí mano, se deixou... você peida e culpa o garapão, mano. Desculpa, ninguém acredita. Mano, como tá eu ligado? Não senti. Ninguém acredita. Bom, vou deixar pro final esse comentário. Aí a gente deixou minha avó na casa dela e o cheiro continuou. Aí minha mãe falou assim, minha mãe tirou a conclusão que não era minha avó. Falou, não é. A dona Florida, sei lá. E continuou o cheiro. Aí eu super envergonhada e com medo da minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito brava. E eu falei, nossa, minha mãe vai me bater, certeza. E eu, mas eu falei, gente, como que eu não senti esse negócio? Aí chegando em casa, eu decidi falar pra minha mãe. Aí minha mãe me deu vários tapas, porque, né, eu menti, eu fiz ela acusar minha avó. E aí ela me fez lavar as minhas roupas depois. E realmente eu tinha cagado na roupa. Na lan house. E, mano, eu não sei por que que eu não dei conta, sabe? Eu caguei. Foi muito esquisito. Foi uma sensação horrível. Eu lembro desse dia. E foi a única dia. Vez, eu acho, que eu caguei na mão. Eu lembro desse dia, eu lembro como se fosse ontem. Eu também. Porque essa parte do cliente, eu lembro que o pessoal tava fazendo tipo sensor, sabe? Tipo cachorro de aeroporto. E ela na hora que eu no cantinho. Foi na hora que eu decidi, concluí que era eu, né? Falei, ai, sou eu. E agora, José? Não, porque eu lembro que ela tava sentada num banquinho de madeira perto da geladeira, do freezer. Aí, todo mundo foi de sensor, né? Pra ver onde tava o cheiro. E o cheiro tava perto do freezer. Aí minha mãe achou, antes de culpar minha avó e o nenê, minha mãe achou que era carne. Tinha mano, que criança, carne. Filha da puta, né? Que deixa alguém ter... Nossa, culpar, mano. Que absurdo, velho. Mas eu tava com medo. Que absurdo, velho. Tava com medo da minha mãe e com vergonha também. Que falei, mano, eu tenho 10 anos e caguei na calça. Essa história é um absurdo, velho. Então depois dessa história linda, você quer complementar alguma coisa? Não, eu só tenho que falar que eu tenho vergonha de não ter falado na hora, porque minha mãe acusou minha avó, coitada, ela não tinha nada a ver com isso. Mas enfim, acontece. Eu acho que desde 2004, não, mais um pouquinho, acho que era 2006, será? Não lembro. Menos que 2006, mano, bem menos. Eu não cago na roupa. Então é isso, pessoal. Ainda bem. Me humilhei. Essa é Laís Figueiredo, senhoras e senhores. Não, eu chorei no post do no vídeo deles. Fiz um comentário gigantesco, assim. Tipo, eu falei assim, eu não ligo de vocês se venderem, tá ligado? Porque vocês precisam comer. Não, eu tô falando sério. Esses caras que produzem conteúdo grande pra internet, eles vivem disso. Então o dinheiro precisa chegar de algum lugar. E um monte de canal faz post pago. Um monte de canal faz. Eu não acho isso ruim. Acho que tem que fazer. Mas desde que o canal não perca identidade. Você entendeu? Aí não teve nenhum desafio do Fred lá, que é um cara que faz desafio. É, filmaram o Neymar fazendo barba, com a gilete no final. O ambiente nem era o ambiente do Desimpedidos, que é o ambiente que normalmente eles fazem a live, sabe? Um monte de pergunta coxa, porque tinha imprensa lá. E Felipe Andreoli no meio, mediano. Porque o Felipe Andreoli faz parte do canal também, é um cara que põe o dinheiro, que arruma os contatos. Mano, escroto, achei desnecessário. É não triste, me... E eu falei assim, meu, eu tô fazendo essa crítica construtiva pra vocês, porque eu gosto do programa, não vou deixar de acompanhar por causa disso, tá ligado? Mas não precisava. Eles entrevistaram um monte de jogador grande já, e não fizeram esse... E uns respeitam os outros atletas que foram Desimpedidos, eu acho, sabe? Tipo, o Kaká, velho. Eles entrevistaram o Kaká foi mó de boa, fez um monte de coisa da hora, entendeu? O que o Neymar tem a mais, velho, que esses caras, tá ligado? Nada. Então foi um puto desrespeito, achei escroto. Escroto, velho. Nem assisti o vídeo inteiro. Passei pra frente pra ver se eles iam fazer o desafio mesmo, né? Porque não fez. Eu deixei um textão lá, mimizento. Tô aguardando respostas, Desimpedidos. Se vocês entrarem no meu perfil e ouvir essa porra... Eu gosto de vocês, mano, mas foi vacilo. Igual eu deixei no comentário lá. Gosto de vocês, mas foi vacilo. Ou seja, eu tive meu dia de hater hoje. Olha que gostoso.